Começa agora a oitava edição do podcast 9 Minutos. Estamos de volta, eu, Caio e a Paula. Oi, Paula! E aí, Caio, beleza? As séries do 9 Minutos foram ótimas, a gente ficou um mês exatamente sem fazer podcast, mas a gente estava pensando com muito carinho no 9 Minutos. Quem acompanha a nossa fanpage sabe que a gente criou várias outras coisas, criamos o blog, o Facebook está mais certinho, atualizado diariamente, o Twitter é a mesma coisa, para a gente bombar em 2013, né? É isso aí. Não, e tem a novidade do dia e horário. Então, 9 Minutos agora vai ser publicado toda segunda-feira, às 3 da tarde. É, nós somos duas pessoas muito ocupadas. A gente não tinha condições físicas e psicológicas de gravar e editar o programa na quinta-feira à noite. Isso. Então, pra gente não perder qualidade no nosso conteúdo, a gente preferiu passar pra segunda, que a gente tem fim de semana inteiro pra fazer um podcast legal pra todo mundo. É, pensar, né? Em pauta bacana. Então eu acho que ele vai fluir melhor sendo publicado na segunda. Então, Paula, a gente voltou das férias, se vigorado. E o que, que você vai fazer em 2013? Olha, pra te falar a verdade, eu não planejei muita coisa, não. Porque eu nunca cumpro. Não adianta fazer aquelas promessas de início de ano. Tipo, tudo que eu consegui fazer ano passado foram coisas que eu não cumpri. Então, eu acho que eu vou deixar as coisas irem acontecendo e fazendo planos de acordo. Porque essa coisa de anotar no caderninho, ah, vou fazer isso, vou emagrecer, etc., que todo mundo faz, acho que nunca dá muito certo. Eu vou tirar a carteira. É, nossa, que perigo. Ah, eu tô querendo casar. Como é que é? Não sei, talvez eu fique sua noiva. Acho que dá pra enrolar mais um pouquinho. Vou andar de bicicleta pelo menos uma vez por semana. Comigo na Pampulha. Vamos pensar. E eu quero fazer uma viagem de bicicleta. Nossa, super animo. Quer dizer, se você me convidar, óbvio. Eu tô te convidando. Ai, que lindo. Então, super animo. Então, demorou. Vamos pra notícia? Vamos. Essa semana, nós noticiamos a vaquinha do PT, o jantar beneficente, vamos dizer assim, que eles realizaram em Brasília. Recebemos nosso primeiro troll. Um colega meu criticou 9 Minutos, eu acho super válido, que ele questionou por que, que esse jantar, essa vaquinha do PT foi pauta para o nosso blog e por que, que a gente não fala da família Neves no governo de Minas. Então, além de tudo, ele deu uma sugestão de pauta e alfinetou, perguntando se a gente tinha medo de falar sobre isso. A gente publicou a notinha do PT porque eu que mando nessa bagaça. Então, eu escolho o que vai entrar e o que não vai entrar. Se eu quiser um dia colocar coisa do Mundo Oeste, eu vou colocar. Até mesmo porque eu votei na Dilma na última eleição. Eu não tenho nada contra o PT. Uhum. Agora, se o PT vai se unir para fazer uma vaquinha para pagar a multa de pessoas de índole duvidosa, é um evento questionável. Concorda comigo? Uhum. Então, é por isso que a gente colocou. A gente não tem medo e não tem problema nenhum. Ninguém paga a gente para publicar ou deixar de publicar nada. Ok? Ok. Na última semana foi o centenário do Rubem Braga. Nem todo mundo acho que sabe a trajetória dele, mas ele foi um dos maiores colonistas do Brasil. Ele foi correspondente de guerra durante a Revolução de 1932 em São Paulo. Uhum. e acompanhou os nossos pracinhos na Segunda Guerra Mundial. Foi embaixador do Marrocos, mas o legal do Rubem Braga são as crônicas dele, que são bem simples. Eu conheci o Rubem Braga antes mesmo de eu saber quem era. Quem tem mais ou menos a minha idade, 25 anos, já deve ter visto uma coleção que chamava Para Gostar de Ler. Ah, com certeza. Que eram livros de crônicas. E eu tinha um livro que algumas das crônicas eram do Rubem Braga. Então, eu aprendi aos 7, 8 anos a gostar de ler por causa dele. Tá aí, a gente podia disponibilizar algumas crônicas dele no blog, né? Também acho, podemos. Foi dada a largada do futebol 2013. E agora começa uma guerra, né? Pelo menos na minha casa, por exemplo. Minha mãe querendo ver novela, meu pai futebol, enfim. Acho que isso rola em quase todas as famílias brasileiras. No Campeonato Paulista, o Palmeiras, ele já estreou com o pé esquerdo e empatou com o Bragantino em 0-0. Já o Corinthians, que é o atual campeão mundial, não começou muito bem o campeonato e empatou em 1-1 com o Paulista. Já no Campeonato Carioca, Botafogo começou com uma goleada de 3-0 contra o Duque de Caxias. E o Fluminense venceu Nova Iguaçu com 2 gols de Wagner. E indo lá para o sul do país, o Grêmio garantiu 3 pontos ao vencer o Sportivo por 2-0. O Tricolor entrou em campo com o time reserva, cheio de garotos, e garantiu a vitória. Início de campeonato regional é bem isso aí, porque muitos times estão focados na Libertadores. Normalmente costumam poupar seus jogadores. E agora vamos às dicas da semana. A minha dica é para quem mora em Belo Horizonte e gosta de cinema. E principalmente cinema de graça. O Cine Humberto Mauro, que é do Palácio das Artes, está com uma mostra muito legal. Chama Origens do Crime, os Gangsters nos Anos 30. A mostra vai até o dia 24, na próxima quinta-feira. E tem sessões às 5 da tarde, às 7 e às 9 da noite. Vale a pena conferir. E a programação completa está lá no nosso blog. É isso aí. A minha dica também é cultural. Para quem mora em Belo Horizonte, a dica vai para acompanhar a programação da 39ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. A primeira fase teve início no dia 3 de janeiro e vai até o dia 27. E a segunda começa no dia 28 até o dia 3 de março. Então, durante o período, serão apresentados espetáculos infantis, adultos e de dança. Também serão apresentados em espaços alternativos, a preço praticamente de banana. Então essa é a chance para quem quer assistir vários espetáculos, quem não teve a oportunidade nas outras campanhas. E também para quem nunca foi ao teatro, é uma grande oportunidade, né, para ter o contato. Então minha dica é essa, a 39ª Campanha de Popularização do Teatro da Dança. E mais informações vocês podem acompanhar no nosso blog também, que nós vamos disponibilizar o link. Então, como vocês podem ver, agora a gente padronizou tudo. O blog é 9minutoscast.wordpress.com. O Twitter sempre foi @9minutoscast. E o Facebook agora também é facebook.com/9minutoscast. É um prazer estar de volta. Tchau. Beijo.